Estou recebendo no estúdio a Maria Vitória Nardi, ela que é uma das organizadoras da feira Casar Tá na Moda 2018, que acontece no espaço Quinta das Marias, aqui em Foz do Iguaçu, agora em agosto. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho deste evento aí, que para quem está nesse processo, né, de pesquisar, fazer orçamentos, pensando aí no dia do casamento, ele vem para facilitar também, né? O ano passado já aconteceu uma edição da feira, neste ano acontece de novo. A intenção é reunir em um espaço só vários expositores aí para facilitar realmente esse contato aí dos noivos com esses prestadores? Exatamente isso, Guilherme. A nossa intenção é colocar dentro de uma feira, dentro de um lugar só, onde os noivos podem ir e eu encontrar vários decoradores, fotógrafos, cerimonialistas, pessoal de filmagem, vestidos de noiva. Então é um lugar que... É, casar dá muito trabalho, né? A gente pensa que não, mas é muita coisa para ser resolvida. E a gente tenta também facilitar a vida desses pombinhos que estão prestes a casar. Pois é, porque é uma correria, né? E muitas vezes o homem acaba deixando ali muitas coisas para trás, a mulher vai correndo atrás ali de tudo isso. Ou seja, é uma oportunidade aí até para mulher puxar ali o noivo e falar, vem me acompanhar ano aqui para ver a complexidade. Ano passado teve muitos casaizinhos de noivo que foram juntos e teve muitas noivas também que chamaram as madrinhas, a sogra, a avó, a cunhada. Então era um monte de mulher andando pela feira, foi muito legal. No ano passado até foi, vocês divulgaram uma estatística, mais de 200 contratos foram fechados ali durante o evento? Sim, principalmente assim, agendamentos de noiva. Então, por exemplo, assim, no caso de doce, né? Então, a noiva ela tem que faz geralmente a degustação dos doces. Então, ela vai até a feira, né? Conversa com as doceiras marcam as degustações ali durante a semana, né? As próximas semanas, e aí elas fecham o contrato. Então... E também muita gente fecha contrato durante a feira. Né? E esse evento, né, acontece ali na Quinta das Marias, aqui em Foz do Iguaçu. É um espaço que fica na Avenida João Paulo II, região do Jardim Manaus. Né? Isso. Como é que faz até para chegar, já para a gente ir explicando aqui para o nosso ouvinte? Na verdade, é pegar a Costa e Silva, né? Ao invés de virar ali na rodoviária, vira para baixo, vira à direita. 200 metros você já encontra a Quinta das Marias. Portanto, facinho bem de achar facinho, mesmo, né? Bem pra facinho. Tá na Costa e Silva, ao invés de pegar pra rodoviária, isso, pega pro outro lado pra ali, direita já e já localiza. Encontrou. Tem uma placa grande, tudo é bem fácil de encontrar. Fácil de localizar, portanto. E neste ano, uma das novidades, inclusive, né, dessa feira Casar Tá na Moda, é que ela terá uma hora adicional. Como é que vai ser o funcionamento da feira? A gente tem, durante todo o dia, exposição de todos os participantes, né? E no período da noite, ali a partir de mais ou menos, a gente não está bem definido o cronograma, mas a partir das 7 horas começam os nossos entretenimentos no palco. Então a gente vai ter um cabeleireiro fazendo um penteado ao vivo, vamos ter bandas, vamos ter 3 desfiles esse ano. Esse ano vai ser desfile da Máximos, da Sônia Helena e da Belarte. Ano passado a gente teve 2 desfiles, esse ano a gente já conseguiu trazer mais um desfile para a nossa feira, que é um dos momentos mais esperados pelas noivas, são os desfiles de casamento. E vamos até destacar aqui, porque, olha, é o que eu confesso, né? Antes de casar eu não tinha noção de tudo que estava envolvido aí na preparação para um casamento. E eu acredito que muitos homens realmente não têm, né, essa dimensão aí de quão grande acaba sendo o evento. Vamos lá. Durante essa feira, o que é que vocês vão ter lá até em termos de expositores e serviços? Você já citou aí, cabeleireiro? Sim, sim. Ano passado, a gente voltou muito à feira para o dia do casamento. Então, era lembrancinha, cheirinho de convite, que hoje em dia existe uma pessoa que faz o cheiro para o seu evento. Você vai lá, conversa com ela e fala assim, olha, eu quero esse cheiro no meu evento. Ela vai lá, coloca um monte de aromatizadores, assim, que deixa o seu evento com o seu cheirinho, né? Então, ano passado teve a Thaís, esse ano ela vai estar de novo. Então, assim, são muitos detalhes que estão dentro da feira. Casa das Alianças, loja de bebidas, vestidos, cabeleireiros, maquiagem, decoradores, cerimonialistas, fotógrafos, filmagem. E esse ano, o que a gente trouxe de novo para a feira? Ano passado, como eu falei, a gente envolveu tudo o que tinha dentro de uma festa de casamento. Só que não é só a festa de casamento a vida da noiva. A noiva vai para uma casa nova. Então, o que também que tem, que envolve a vida dela? Arquitetos, pessoal de imóveis e também o antes do casamento, que é a parte de estética, que ano passado a gente não teve. Então, esse ano a gente está colocando cirurgiões plásticos, dentistas, pessoal de estética. Então, um novo segmento que a gente trouxe para dentro da feira, para realmente a feira ser completa, né? Não ser só o dia do casamento, e sim o antes e o depois da noiva. E a data do evento, né, dia 15 de agosto, ela foi escolhida pensando também no público do Paraguai? Sim, porque ano passado a gente já teve muitas noivas que vieram do Paraguai, né? E a gente quer trazer mais elas ainda, então a gente já pensou no dia 15 de agosto, uma quarta-feira, para elas também poderem vir para essa feira. 15 de agosto, que é feriado nacional no Paraguai, né? Um dia aí em que se celebra a fundação de Assunção também, isso, né? Um dia que tomam posse as autoridades do país vizinho, então o pessoal que não estará trabalhando, né, já pode aproveitar para vir neste evento aqui em Foz do Iguaçu. Portanto, Feira Casar Tá Na Moda 2018, né? 15 de agosto aqui na cidade, entrada gratuita. Alguma estimativa de público? Quantas pessoas mais ou menos vocês esperam que passem ali pelo evento? Ano passado a gente teve cerca de 3 mil pessoas e 250 noivas, porque a gente recebeu também muita visita, não só de noivas, mas de meninas que vão fazer 15 anos, pessoal que vai fazer festa, que vai fazer bodas de casamento. Então a gente acabou recebendo também outros tipos de clientes, não sendo noivas, né? Que vão acabar fazendo uma festa e vão usar tudo que está ali na feira. Então, a gente teve essa estimativa. E o nosso estimativa é aumentar, né? Com certeza. Ano passado, a gente teve também muita gente que veio da região. De Medianeira, de Missal. Teve um pessoal de Medianeira que eu lembro que fez uma van pra vir pra cá. Teve pessoal que vai casar aqui em Foz, que é de Brasília, que veio só pra feira. Então, foi muito legal. E esse ano, a gente quer aumentar ainda mais esse tipo de convidados. Até pela praticidade, né, de encontrar todo mundo ali no, exatamente, mesmo local. Uhum. Então, fique atento aí, Feira Casar Tá Na Moda 2018, dia 15 de agosto, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, na Quinta das Marias, ali na Avenida João Paulo. Segundo, conversei aqui com a Maria Vitória Nardi, né, uma, isso, das organizadoras deste evento. Vamos, e lembrando lá também que a entrada é gratuita, né? Entrada totalmente gratuita. Muito obrigado aí, Maria Vitória, pela participação e sucesso aí neste evento. Muito obrigada.